Romeu Novembrante Whisky, contato radar estabelecido, a 54 milhas, noroeste do observador. Rui Paripe, para ingresso nos corredores, utilizando o seu para o momento 710 e ajuste na 09. Qual foi o russo uniforme que foi utilizado? Pista no zero, vendo no 5 graus, uma vela mais. Na 4, na direita, 121, décimo 9. 190, senhora de instituição, chega no bolão de ônibus, se mantendo o vídeo 090. Sonhando noite, 5 de agosto. 3 Neto, eu sou autorizado para o 6 Neto, no porto de São Luís. Afirma chega, 390 com curva pela direita, Vitor e Juliette. Mantenha a taxa aí, Quebec. Isso para 3 metais, ajuste na 09. Cancelar as instruções, velocidade e altitude na chegada do 10 de onda. Isso para 3 metais, ajuste na 09. 3 mil, restrições geradas para convite a 9, né? 20. A Vita 3206 é autorizado para o nível 050. Sou Salvador, Mapa Romeu, Sierra Gufiosca, no estrada Seasa, tem visual com o campo. Sierra Gufiosca, mantenha a vestibular do Seasa, 1506. Mantenha o visual com o... Tem 3680, sem identificação, chegando com mais de onda, você mantém o 060, reduza para 250 mais o número 3. Tem 3090 para informação, próximo 11 horas, 8 milhas, helicóptero mantendo o número 3, fazendo espera no setor. Obrigado. 3090 chama a torre, 2895. Última 9, saia da identificação, chega na bolsa, você mantém o nível de voo 070, reduza para 250 mais. Alfa Juliette Romeu no sala 4, 3850, taxi Bravo, taxi Alfa. 92, Delta 3, Bruno 90, 99 milhas, nosso destino 90. Observou-se informa atualizado o cruzamento da pista auxiliar. 3190, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste 90, 99. 99, aguardando o pouso de 3390. Autorizado final 97, recorte vertical da animada, isso para 1.000 pés. Autorizado, pouso 97. Autorizado, final 97. Romeu, Alfa Juliette Romeu, contato Romeu estabelecido sobre a posição coral. Confirma então o sede de pouso, pistola 0, 1-7. Pistola 0, 1-9. Pouso livre, pistola 0, 3, 1-9-0. Roma 3, meio tensionado 0241. Contato Romeu está estabelecido na posição coral. Confirme intenção de pouso. Sistema 0, 1-7. Chegou o Bomés de Santa Terceira Chegada, Bomés de Onda. O Capitão Alfa Juliette Romeu. Controle, é o 4206. Poxa, aí é o Pumar 3 está tá modulando, tá? Sim, Pumar 3 meio tensionado 0241. Foi escrito para voar Bonéis e para a pessoa que quer chegar até Bonéis de Puma. Copiou, Pumar 3 meia? Número? Visual, quem é você? Bem, se continua a informação, agora é 3 alfa de pouso, que chama auxiliar. Número 2 para pouso. Número 2, quem é você? Azul 4 4206, dígito 2109, desce para 4100, ajuste 909. 2109, desce 4000, 909, ajuste 2409. Dígito 2109, visual com campo. Assim, vou se perceber. Frente, 1198, visual 95. 2195, visual 95. Tomar 36, ao outro código 0260. Autorização de pouso, número 2, tráfego à sua frente, o Sierra Golf Oscar, aguardando a autorização de pouso, número 1. Sierra Golf Oscar, pouso autorizado, pista 97, vento no 5 graus, 929, ajuste 909. Pouso autorizado, pista 97, Sierra Golf Oscar. Quiosco no solo 59, táxi à frente, agiliza e libere na taxa Quebec à esquerda. Thank you. Forte livrando o táxi Oscar, no solo ao 01, letra 1 de julho. Golf Oscar autorizado no ingresso na pista 97, seguindo letra 1 de Juliette, é Forte livrando na barra. Problema Zander, Oscar Whisky, reporta com a visão com o campo. Azul 4206, complete a aproximação, Champion em 1, 18 decimal 95. Você sabe, por favor? Chama Recife, posição, chama 9, desça para 2 motéis, está autorizado o procedimento, chama estabilizado. Para 2 mil, como nós estamos ligados, 8-9. Direito no 21, décima nova. Direito 219, obrigado, boa tarde. Esquerda, reporte 9997. 6360 pela esquerda, está visual o contrato com a final da 10, novembro 3. Então 3680, informação de tráfego P28 alfa, sua esquerda, efetuando 360 na final de 3 milhas da pista auxiliar, não irá interferir. Agilizando o final 97 autorizado, novembro S diz que aguarde autorização de pouso. Agilizando, aguardando, novembro S. Mais um 9, sala de identificação, chega da Bomba Giona, desce mantenha 050 e desce para 250 mais. Boa tarde, bom 869. Boa tarde, no 869, fundo autorizado, pista no 0, vento no 150 graus, 129, ajuste no 0, 1. Autorizado, pouso, pista no 0, bom 869. Você consegue incrementar a velocidade, confirma. Arthur, você consegue incrementar a velocidade? Novembro, Suíça, no salão 1-2, autorizado 180, reporte livrando. 302, autorizado, alinhada e decolar, pista 10021, 50 graus, 129. Você é decolar de 190, do 93, do... Tá, tudo na fila, faz o que tá. 5, essa identificação, deixe-se manter o nível 070, chegada BF. Controle da Volta Aérea Coelho, o meu ponto de trânsito. Controle Vicente, informe ele livrando o instrutor. Finalmente, vai estar passando por ali, o início do tráfego na plataforma adiante. O adiante do seu para interceptado. Em cima do seu lugar, pega o chave 909. 3.089, ou 989. É, onde é que eu vejo que está agora, no dia 7? É um sinal de 8 milhas. Porém, é um helicóptero com 100 nós, igual no speed. Mantenha a velocidade até o marcador externo. Mantenha a velocidade até o marcador externo, chamará do Salvador 118, decimal 95. Obrigado. Proxima. Alô, meu Proxima. 36, capital em Elias. Fumar 36, tráfego avistado, ajuste de altímetro no 099, pouso autorizado, pista no 0, vento 150 graus, zona 29. Ajuste no 019, autorizado, pouso na 0, fumar 36. 989, para o cruzador, curva direita para o 150, chama estabilizado. Para o cruzador. Direita, estou 150, chama estabilizado. Direita, 150, chama estabilizado, zona 9, Da restrição Ruim. Leite ruim. Eu. Bom, aguarda isso. Sim, boa noite, ajuste de altímetro no 019. Eu posso na vertical da RMAR para 360 pela esquerda. Afirmativo, reportando a vertical da RMAR, está tendo 360 pela esquerda, roubei o foco traseiro. Posição de vertical em pé. Controle 645, busca para 4.000 e último de Salvador no 019. Zero livre. Com a 35, entrará na taxa de hotel, com a vista livre. Vertical da EMASA, iniciando 360 pela esquerda, negócio de pouso parado, capitina 35, sem autoridade. Olha o foco de parte linha, mas eu estou em 360 para a esquerda, reporte reingressando final 17, informa o tráfego do Boeing 737 da Gol, final para pouso no zero. Vista livre, só afirmativo, vai reportar o término 360 da terra da lado da rua no final da 10. Chamamento 143, livre final de execução, cabeceira no zero, estima de sua valor no 09, chama estabilizando a rua, coisa boa. Estabilizando de zero, vai ser mais estabilizado. Na frequência livre, com a 36. Azul 6999, decolagem autorizada, pista no zero, vento 150 graus, 109. Iniciando no zero, azul 6999. Tempo do 360, o meu Foxtrot Lima está vivo, o canal da final da 10. O meu Foxtrot Lima, provavelmente para encaixar como número 2 e para o pouso na 17, aeronave agora 3 milhas para a cabeceira 10. Afirmativo, vai ingressar final 17, seguindo como número 2, está visão o canal da final da 10. Oi, Salvador. Boa tarde, é o Gol 9189. Gol 9189, boa tarde, ajuste o altímetro no 019, informa tráfego com tráfego Alfa Serra 50 à esquerda, mantendo a final da 17, não interfere com o pouso, vento 160 graus, 109, pista no zero livre no momento, pouso autorizado. Livre pouso no zero, Gol 9189. Tá, a escuta do controle. Afirmativo, da CF, pouso autorizado, 1-7, Romeu Fox Trot Lima. 699. Romeu Fox Trot Lima, confirma sua posição? Então, Romeu passando através de pistola agora, então. Estacionado 0155 normal? Afirmativo, 0155 no transporte. A gente mantém aqui a space, 19 no litoral sul. Faz um cheque no outro para responder 0155. 8 mais. 0155 no transporte, está no céu, meu. Chama a torre 1 no 8, decimal 9, 5. Ryanair 6143, boa tarde, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 160 graus, zona zero nós. Livre pouso 6143. Pouso 1 no 8, 9, 5. Anselmo, eu vou chamar a torre, muito obrigado pela colaboração, deve ficar no chão ou no fundo. Oi, Salvador, papapá, Charlie, Serra, meu. Papapá, Charlie, Serra, o meu, confirme o local, a posição do momento, para daí da farol de Itapuã. Charlie, Serra, o meu, está no momento na vertical de Itapuã, senhora. Solicita no momento um sobrevoo na vertical do Parque Cruzão. 345, deixa para 2 no 3, o time da Salvador, a 909, ele está aí, a 3, chama o Salvador, o Salvador, o Salvador, 4, 5, 5. A 01, 5 segundos no transponder, vai informar o sobrevoo na vertical do Parque Pulisante. A gente não interfira com o tráfego final para pouso, pista no zero, Charlie Serra o meu. Charlie Serra o meu, momento nenhum vai interferir o tráfego, vou ficar sempre na escuta do batalhão. Charlie 6143, informa o tráfego à direita, mantendo aproximadamente 500 pés. Eu sento, 6143. Informando o momento, prossiga o cruzamento para o sinal da 1-0, base pela direita, reporte sinal 1-7. Sinal 1-7, Charles Serra, meu, muito obrigado pela colaboração. Solo 35, libere direita, chame controle solo em 121 decimal 9, uma boa tarde. Solo 121, boa tarde.